No ano de 2004, eu e meu amigo Rui Barbosa estreamos o programa Vivência Espírita, um programa de rádio pela Rádio Bandeirantes aqui em São José dos Campos, que está no ar até hoje, né? Até o ano de 2020. Graças a Deus, graças à espiritualidade amiga. Para manter o programa, nós pedimos ajuda para alguns amigos, alguns patrocinadores, alguns apoiadores, né? Geralmente comerciantes, pessoas aqui da nossa cidade que eram simpatizantes da doutrina espírita. Uma dessas patrocinadoras era a loja Princesa dos Bordados, que trabalhava com produtos de cama, mesa e banho e os famosos bordados de Bitinga. A Beth, dona da loja, era uma pessoa muito caridosa, não se preocupava muito com segmento religioso. Ela queria ajudar. Desde que fosse para fazer caridade, ela queria ajudar. E era isso que ela fazia. Ela era espiritualista, queria nos ajudar e nos ajudava. Mas certo dia aconteceu um caso inusitado. Duas irmãs de caridade, que eram amigas da Beth, estavam acostumadas a ir na loja, ela também ajudava as obras dela, entraram, começaram a conversar, a Beth muito cordial como sempre, conversando ali com as irmãs, quando uma delas parece que não se conteve e falou: Beth, eu vou falar uma coisa para vocês. A Beth falou: pois não, eu estou muito decepcionada com vocês da Princesa dos Bordados. A Beth falou: irmã, mas por que vocês estão decepcionadas conosco? Nós estamos decepcionados porque vocês estão patrocinando um programa espírita. A Beth deu uma pensadinha com toda a educação e falou: irmã, vocês não sabem como é que eu fiquei feliz agora de ouvir vocês falar isso. Aí ela perguntou: mas por que, Beth? A Beth falou: porque vocês estão ouvindo um programa Vivência Espírita. Isso é maravilhoso. Isso é uma demonstração que vocês não têm preconceito. Olha que coisa legal. Muito bacana a resposta, com toda a educação, com toda a cordialidade ali da Beth, né? Demonstrando que ela não ia cair naquele preconceito, naquela discriminação. E nessa passagem, a gente vê claramente, né, que as irmãs foram ali, né, buscar lã e acabaram saindo, foi tosqueadas, porque elas perderam a oportunidade de ficar quieto. Elas perderam a oportunidade de não discriminar os outros, principalmente uma pessoa que estava ali, que é simpatizante de algo, e você quer impor as suas opiniões para as pessoas. Cada um tem o direito de pensar do jeito que pensa, de ajudar quem quer ajudar, né? Então elas perderam a oportunidade de ficar calada, enquanto a Beth, sem contestá-las, nem ofendê-las, deu a resposta à altura, né? Pois ela sabia, se elas sabiam que a loja Princesa dos Bordados estava fazendo propaganda, né? Estava apoiando um programa Vivência Espírita, elas só podiam saber disso porque eles estavam ouvindo o programa Vivência Espírita. Era melhor elas falarem que estavam ouvindo, ficava muito mais bonito para elas, né? Um grande abraço a todos vocês.